Estimados ouvintes, boa tarde para todos. Tem agora início os nomes das canções. Boa tarde. Edição número 3 deste espaço radiofónico pretende apresentar-lhe canções com nomes de pessoas. Quatro nomes de mulheres, no caso. Mas não são, de longe, os nomes mais comuns para músicas. Vamos começar em alemão. Freddy Breck é um dos mais emblemáticos nomes da música alemã e o tema Bianca foi considerado por uma revista local um dos 100 melhores temas do género de sempre. A viagem começa assim nos anos 80, com Bianca de Freddy Breck. Depois vamos ouvir cantar em português. Rui Veloso apresenta-nos diretamente do Fora de Moda o tema A Clotilde. O tema marca uma fase mais roqueira do artista. Começou a sua carreira com um título curioso para um álbum, Hard Rock. A faixa inaugural era a rapariguinha do shopping. Será que era a Clotilde? Freddy Breck com Bianca, Rui Veloso com a Clotilde. A partir de agora, no Os Nomes das Canções. Du bist die Schönste der Welt für mich, Bianca. Bianca. Durch jedes Feuer geh ich für dich, Bianca. Bianca. Ich kann wie du mein Leben nur einmal leben, drum teile ich es mit dir. Schwere Ketten aus Eisen, ich werde kämpfen und dir beweisen, ich bin nur dein, für immer nur dein. Ich komm zu dir, bist du noch so fern, Bianca. Ich hol vom Himmel dir jeden Stern, Bianca. Ich kann wie du mein Leben nur einmal leben, drum teile ich es mit dir. Denn ich will dir allein meine Liebe geben, drum bleibe immer bei mir. Trennen uns schwere Ketten aus Eisen, ich werde kämpfen. de volta. E é no balanço do rock que vamos até à dança para ouvir as duas aquisições mais recentes de Os Nomes das Canções. Chegaram na semana passada. Otto LeBlanc e Alain Prideux trazem-nos Tina. Pedimos desculpa aos ouvintes, mas nos tempos que correm é difícil uma música que reporta a mulheres não ter calões pelo meio. E esta não é exceção. Ainda assim, fala diretamente de Tina, uma latina admirada por este artista. Digo artista porque Otto LeBlanc não canta, é DJ. Também temos por ouvir o tema Annabella, de Lavinia com Gloria Glow. É mais um tema dance, exemplo do antecessor cantado em inglês. Os dois temas foram lançados no mês de maio. Aos ouvintes, desejo o resto de uma boa semana, sempre na companhia do grupo Antena Web. Até à próxima semana. I love a girl. She's Latina. She's so hot, she's sexy. Her name is Tina. I love a girl. She's Latina. She's so hot, she's so dirty. Her name is Tina. I fuck a girl. She's Latina. She's so hot, dirty, sexy. A good bambina. I fuck a girl. She's Latina. She's so hot, dirty, sexy. Her name is Tina. I love a girl. She's Latina. She's so hot, dirty, sexy. Her name is Tina. I love a girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl. Her name is Tina. She's sexy, her name is Tina. I love the girl, she's the girl, Tina. She's so hot, she's so dirty. Her name is Tina. I fuck a girl, Tina. She's so hot, dirty, sexy. Her name is Tina. I love the girl. Her name is Tina. Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annabella, Annab